Cláudio Nunes ao vivo. E essa vai para quem está realmente apaixonado. E o telefone para contato é o 71-9948-3266. A Rocha. Ele escolheu a noite linda, a melhor roupa que ele tinha, e decorou 40 linhas de coisas que ela nunca ouvia. Abriu a porta em cortesia, jantaram numa bela cinta. Ele a tratou como rainha, mas ela quis dormir sozinha. Porque elas escolhem, elas decidem, elas permitem, elas proíbem, elas que sabem quem vai ser sábio, quem vai ser príncipe. Porque elas escolhem, elas decidem, elas permitem, elas proíbem, elas que sabem quem vai ser sábio, quem vai ser príncipe. Marcou as 11 e chegou às 2. Contou piada sem graça nenhuma. Do carro não pagou as multas. Jantaram num trelê na rua. Ele sem pretensão nenhuma. E ela disse: eu vou ser sua. Porque elas escolhem, elas decidem, elas permitem, elas proíbem. Elas que sabem quem vai ser sábio, quem vai ser príncipe. Porque elas escolhem, elas decidem, elas permitem, elas proíbem. Elas que sabem quem vai ser sábio, quem vai ser príncipe. Porque elas escolhem, elas permitem, elas decidem, elas proíbem.